Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, world music, música exótica e muito mais, com os druidas reunidos na clareira da Floresta Encantada. E começámos o programa de hoje dedicando os parabéns a Syd Barrett, ele que nasceu a 6 de janeiro de 1946, se hoje estivesse vivo faria 75 anos, Syd Barrett com Terrapin, o fundador dos Pink Floyd, mas aqui num momento a solo, e vamos seguir com um disco que também está a passar por uma efeméride. Foi praticamente há 50 anos que saiu Pearl, o segundo disco de Janis Joplin, saiu já de forma póstuma, 3 meses após a morte de Janis Joplin, a 4 de outubro de 1970. O registro Pearl chegou a 11 de janeiro de 1971, com produção de Paul A. Rothschild, que conhecemos, por exemplo, do trabalho que este produtor fez com os Doors, e nota-se isso também no som deste segundo disco de Janis Joplin. Ela que gravou com uma série de músicos extraordinários, uma banda conhecida como Full Tilt Boogie Band, e são dois temas que vamos ouvir então deste registro segundo de Janis Joplin de 1971. Vamos escutar Half Moon e depois My Baby. É Janis Joplin no álbum póstumo após a morte de Joplin em outubro de 1970. Pearl, que saiu então a 11 de janeiro de 1971, há 50 anos. Oh, Vozeirão de Janis Joplin nestes últimos minutos na Floresta Encantada, primeiro com Half Moon e, entretanto, My Baby, duas músicas retiradas de Pearl, o segundo álbum de Janis Joplin e que está a celebrar 50 anos, saiu em janeiro de 1971. Avançamos agora com os Love, banda formada em 1965 em Los Angeles, tornou-se numa das bandas essenciais do movimento psicadélico da cidade. Tem alguns discos fulcrais, como por exemplo o terceiro álbum, lançado em 1967, Forever Changes, um dos grandes discos norte-americanos, um álbum crucial para percebermos também todo o movimento psicadélico da época. Mas vou propor viajarmos até 1966, até à estreia dos Love. Aliás, nesse ano, os Love lançaram não um, mas dois discos, Love, homónimo, e depois Da Capo, ambos de 66, e precisamente do disco de estreia homónimo vou propor passarmos a música Softly to Me. São os Love, de Arthur Lee, em 1966. I could love you more and more each day for a million years. Then I'd sit around all day just crying happy tears. To dance and sing my life away, life away, and laughing with you, my darling, softly to me. Orange sugar chocolate, hot cinnamon, and lovely things in you. And darling, you know there was really nothing else that I could do but dance and sing my life away, life away, and laughing with you, my darling, softly to me. And my darling, you will never know how elegant you'll always be to me. And my darling, I was so in love, it's evident for anyone to see, and I suppose they probably already do. And how come so suddenly everything depends on you? To dance and sing my life away, and laughing with you, my darling, softly to me. And if I kissed you once, I'd probably do it again. But then that's not so inconceivable, my friend. To dance and sing my life away, and laughing with you, my darling, softly to me. Primeiro na Floresta Encantada, os Love com Softly to Me, tema que surge no álbum de estreia em 1966, homónimo da banda liderada por Arthur Lee. E entretanto, os Beach Boys em concerto, os Beach Boys com Heroes and Villains, a tema captado ao vivo num concerto no Havaí em 1967, aliás, a 25 de agosto de 1967, para sermos mais precisos. E por que não, mais um tema retirado deste concerto, que é possível encontrar em disco, Live in Hawaii, os Beach Boys, e agora com um tema que saiu em Pet Sounds, em 1966, essa obra-prima por parte do gênio de Brian Wilson, God Only Knows, numa versão, claro, bem mais despida, mas com os próprios elementos dos Beach Boys a tocarem os instrumentos, Beach Boys, God Only Knows, em 1967. Hey, Carl Wilson, come on up here now and sing a very nice ballad. It's about as religious as we get. Pardon me? I'm in no shape to answer. Forget it. Oh, what's that on my hand? Oh, it's the song. So, yeah, right. Still writing songs, my hand. Ready, Carl? What are we doing? This little ballad is entitled God Only Knows. Carl Wilson. One, two, what? So sure about it.

Floresta Encantada, primeiro com os Beach Boys em concerto, um concerto captado no Havaí em agosto de 1967. Escutámos duas músicas, primeiro o tema Heroes and Villains e lá atrás a faixa God Only Knows, claro, em versões bem mais despidas do que os temas em estúdio, mas com os próprios Beach Boys em palco e com muita gritaria lá ao fundo. Entretanto, continuámos em 1967 e com a voz de Tim Buckley, a viagem ao segundo disco de Tim Buckley, Goodbye and Hello, lançado em agosto de 67, deste músico norte-americano, o pai de Jeff Buckley, um álbum que saiu pela mesma editora dos Doors, a Electra, e também a mesma editora dos Love, já que os Love também passaram aqui na Floresta Encantada lá mais atrás. Estivemos com a primeira faixa deste álbum, o tema que abre o registro Goodbye and Hello, No Man Can Find the War, de Tim Buckley. Vamos seguir agora com os Byrds, e também em 1967, foi um acaso a junção aqui do mesmo ano, nestes últimos minutos, lançado em fevereiro de 1967, Younger Than Yesterday, o sucessor de Fifth Dimension dos Byrds, uma banda que cruzou a folk com as texturas do psicadelismo, e aqui vai um pouco mais longe, com elementos de jazz, também algumas experimentações em estúdio com efeitos de fita e também alguns efeitos eletrónicos. Os Byrds, por ouvir na Floresta Encantada, com a faixa Have You Seen Her Face, do registro de 1967, Younger Than Yesterday. Os Byrds. See her face, her eyes reflect the colors in the sky. A more familiar place to be swept into whenever she's close by. Makes me wonder why. Run by, don't turn back. Can't hide from that look in her eye. Must be the way she walks, a style made up to capture all she needs. No time spent on loose talk. If your luck runs right, she might see you tonight. Everything in sight. Run by, don't turn back. Can't hide from that look in her eyes. In her spell, all the sights and sounds, your senses will be found. That only time will tell how much love can be. To wait so patiently, wait and see. Run by, don't turn back. Can't hide from that look in her eyes. Her handkerchief. money could She's buy. She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into her dressing gown. Picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? Ourselves, never thought for ourselves. We struggled hard all our lives to get by. After living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away. The man from the motor train. What did we do that was wrong? We didn't know it was wrong. Fun is the one thing that money can't buy. Primeiro na Floresta Encantada, os Byrds, em 1967, no registro Younger Than Yesterday, o quarto álbum dos Byrds. Escutámos a faixa Have You Seen Her Face e, entretanto, um tema original dos Beatles, She's Leaving Home, uma das faixas que podemos encontrar em Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, mas aqui na versão de Harry Nilsson, o cantor norte-americano que lançou também em 1967 um registro, neste caso o álbum Pandemonium Shadow Show. É o segundo álbum de Harry Nilsson, se bem que o primeiro é uma coletânea que reúne os primeiros singles, mais um par de temas feitos de propósito para essa primeira edição. Harry Nilsson, que escrevia canções para outros músicos, como por exemplo para o programa de televisão The Monkees, que retratava precisamente uma banda de pop psicadélica, mas finalmente em 1967 Harry Nilsson pôde fazer um disco completo. É este Pandemonium Shadow Show, saiu em dezembro de 1967, e é lá que surge esta versão dos Beatles, She's Leaving Home, para o registro Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, também de 67, esta versão que foi muito aplaudida pelos Beatles, que aliás lançaram um convite a Harry Nilsson para ir para Londres trabalhar, para gravar outros discos, mas deste disco de Harry Nilsson vamos retirar mais uma música. Vamos ouvir de Pandemonium Shadow Show o tema River Deep, Mountain High. Este é Harry Nilsson no seu segundo álbum, editado em 1967. When I was a little boy, she had a red doll, the only doll she'd ever owned. Now she loves me just the way she loved that red doll. But only now her love has grown. Yeah, but it gets stronger, baby, in every way. Oh, and it gets deeper, baby, and let me say, oh, that it gets higher, baby, day by day. Do river deep, mountain high, yeah, yeah, yeah. Esta é a história banal de um dragão funcional. Foi trabalhar na fundição. A Floresta Encantada, primeiro em 1967, no segundo disco de Harry Nilsson, Pandemonium Shadow Show, é de lá que retiramos a faixa River Deep Mountain High, que revela os arranjos sumptuosos que Harry Nilsson colocou neste seu segundo trabalho. E, entretanto, viajámos até 1968 com o quarteto 1111, banda fundamental para percebermos a contaminação destas do psicadelismo na canção portuguesa, nas canções nacionais. O Quarteto 1111 estava na vanguarda dessa contaminação, a fazer ótimas canções de travo psicadélico. Escutámos Dragão, uma faixa que surge num EP lançado em 1968, Balada para Dona Inês, um registro com quatro faixas. E em 1971, quando já começava a ficar um pouco mais progressiva, o Quarteto 1111 lançou um instrumental, é este que vamos ouvir agora, 1111, instrumental do quarteto 1111 em 1971. Thank you. o quarteto 1111 em 1971, com uma abordagem bem mais roqueira e bem mais progressiva do que os temas de início de carreira. Esta banda fundamental para a canção nacional, a canção portuguesa, em que o quarteto 1111 esteve na vanguarda da experimentação de muito aquilo que seria depois o som nacional do rock durante a década de 1970. Estamos quase a chegar ao final da Floresta Encantada desta semana, e para o fim escolhi uma música de Procol Harum, a banda conhecida pela faixa Whiter Shade of Pale, e desse disco precisamente onde surgiu Whiter Shade of Pale, o primeiro álbum de Procol Harum em 1967, vamos retirar uma outra música que não a Whiter Shade of Pale, uma música muito popular e que ainda hoje é a bandeira vá dos Procol Harum, mas a banda inglesa fez muito mais que isso, e a prova é a música que se segue e que encerra hoje a Floresta Encantada. Vamos ouvir Surdies Outside the Gates of, para o disco de estreia de Procol Harum, aqui uma mistura entre um rock mais clássico, um rock psicadélico e já a lançar pistas para o rock progressivo que os Procol Harum desenvolveram durante os anos seguintes. Este registro, o primeiro de Procol Harum, saiu em setembro de 1967, no Reino Unido, no mês de dezembro, e vamos ficar então com a faixa Surdies Outside the Gates of, os Procol Harum, para ouvir agora na Floresta Encantada. Até para a semana. Thank you.